No ano em que a presidente Dilma Rousseff tentará se reeleger, o otimismo do brasileiro está com 17 pontos mais baixa, menor do que quando a petista assumiu a presidência da República. Segundo a pesquisa do Ibope, 57% esperam que 2014 seja melhor do que 2013. Apesar de elevada, a taxa caiu pela primeira vez em anos. Na pesquisa anterior, os otimistas eram 72%. Mesmo patamar de 2011, 74%, ou 2010, 73%, e 2009, 74%, segundo a margem de erro. O pessimismo praticamente dobrou nos últimos 12 meses. Agora, 14% dos brasileiros acham que 2014 será pior do que 2013. Um ano antes, só 8% achavam que 2013 seria pior do que 2012. Os restantes, 24%, apostam que este ano será igual ao anterior. Antes, eram apenas 17%. Há diferenças regionais importantes no otimismo do brasileiro. Ele é muito maior no norte. No centro-oeste, onde 69% acreditam muito no futuro, e no nordeste, com 67%. Do que no sudeste, quando cai para 47%, destaca-se nas capitais e murcha nas cidades das periferias das metrópoles. É a marca dos jovens com menos de 25 anos, 64%, e dos mais ricos, 72%. Acontece que Dilma Rousseff tem a tendência de ganhar prestígio e popularidade ali onde a distribuição da Bolsa Família é mais farta e tem endereço certo e modifica a vida das pessoas que a recebem. Os benefícios do Minha Casa Minha Vida também são de considerar nos dados desta pesquisa. Mas é muito importante que todos prestem atenção na queda de confiança do brasileiro com o seu próprio futuro, o que significa que a confiabilidade dos brasileiros com os seus governos está em baixa. E isto é péssimo no ano das eleições. Péssimo para quem é candidato. Talvez seja o ano da lucidez do povo brasileiro. Esperemos. Bom dia a todos.